Rádio DJ Scar. Fenômeno da putaria. Agora o DJ menor da 2 vai mandar pra ti. Já são 6 horas da manhã e as novinhas tão no clima. Bom dia, bom dia. A tropa do Serrão te chama pra piscina. Bom dia, bom dia. A pedido da firma. A pedido da firma, sarra, sarra, sarra, sarra. A pedido da firma, sarra, sarra. Na água que adaptada com o pontão de Robocop. Na água que adaptada com o pontão de Robocop. Cheio de malote, cheio de malote. Facinho de bandido que toda as piranha gosta. É só eu e o meu meota. É só eu e o meu meota com a mochila nas costas. A Glock na cintura eu troco, eu troco, eu troco tiro toda hora. Troco, eu troco, eu troco tiro toda hora. Preparado e consciente. A tropa do Serrão só taca remitente, só taca remitente. Passinho de bandido que toda as piranha gosta. É só eu e o meu mel. Bom dia! Vou ter que lançar pra tropa. É a tropa do Serrão e da Lama Produções. Tões.